em Salvador, China 62253, ponto baixado, travado no localizador, está autorizado. Eu decido que é NH1014, confirme visual com a pista? Negativo, afirmativo, visual. Sim, estão autorizados pouso visto no 0, vento 090 graus, no 296225. Tive pouso visto no 06225. Road Charlie, call me on Quebec to Grass on runway 1735, okay? Ingress on Taxi Quebec after ingress on runway 17 and drive taxi via taxiway until taxi via runway until way control, okay? No solo, asfalto 9, libere pista pela direita, time solo, 1219. Libera a direita, 1219, como liberado 6285. Salvador, gol no 922, bom dia. Estabilizador estabilizado. 922, baixado travado, confirme? Afirmo, baixado travado. Estabilizado pouso pista no 0, vento 090 graus, no 0 mais. Pouso, gol no 922. Já do táxi, reporte para ingresso, pistão no 7 e já tá bem virado. Solo 55, libere pista pela direita, solo 1-2-1 decimal 9. Pela direita, 1-2-1-9, boa. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Azul 4. Já está, pelo azul 4234, pronto, pronto, pronto, para o dono 0. 224, ali em decola, pistão 0, vento 090 graus, 1-2 nós. Sim, já estamos para decolar azul 4234. quantidade de ingressos, reporte pronto e já está liberado. Azul 42, certificado, decolado, 258, controle 119.8. 098, obrigado, bom dia. 4224. Liberado, autorizado a decolagem, destino 7, quinta uma centena ou no 09. November Alfa, decolado ao 01, controle 119.8. Controle 119.8, hein? Controle assistente, utilizado o táxi, tem condições de decolado à pista 35, vento é de 090 graus, 109. Seu B05, projeto táxi, pode para ingresso com pista 35, vira pelo Delta. Autorizado, reporte pronto, vida Claudio. Cascavel, autorizado a decolagem, pista 35, vento uma centena, 1-0 nós. Vitor Kilo Delta, decolado 06, controle 1-19.8, boa viagem. 19.8, Vitor Kilo Delta. Salvador, bom dia, Xané 6312, aproximação da 1-0, no ILS, é 2 milhas externas. 3-2, continua aproximação, reporte baixado e travado, 6312. 1-2. Passando externo, baixar travado, Oxalé 6312, aproximação da 1-0. 6312, autorizado pouso, pista 1-0, vento uma centena, 1-3 nós. Ok, tem livre pouso, Oxalé 63, 1-2. 212 no solo, zona 0, libere pista pela direita, solo, 121 decimal 9. Direita 219, é 312. Salvador Tower, good morning, stand 3179, ready. 3179, cleared, land up and cross runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Line up and take off, stand 3179, 10. Decolados no 4, controle 119, decimal 8. 19, good day. da 3304, bom dia, Dia Serra. 304, QNH 1094, baixada travada? Está travado, 1094 ajustado. 3304, 30 pouso, pistão 0, vento 090 graus, cruzeiro norte. Livro pouso, está 3304. Oi, Salvador. Bom dia, Azul 4299. 4299, QNH 04, cruzeiro aproximação, cheque 22, aguarde pista livre. Baixou, aguardando pista livre, 4299. 3304, solo 09, libere pista pela direita, solo 1, 21, 19. Direita 19, 3304. Eu devo liberar sonar resposta, tá? 2299, autorizado pouso, pistão 0, vento macentena 139. Autorizado pouso, azul 4299. Salvador, bom dia, 5973, próxima carteira 0, pronto. Eu fiz três visual com tráfego nacional. Mas o pouso da aeronave nacional é Lima, tempo de 0, Rio 5973. Azul 4299 no solo 123, libere pista pela direita, solo 12 no decimal 9. Libera na direita, onda azul 94299. Fico 973, autorizado a decolagem, visto no 0, vento 0, 90 graus, 09. Line up in Monday 1010. Line up in Monday 1010, TP 5514. Sinal 73, decolado 225, controle 119.8, boa viagem. Sinal 973, controle 119.8. Flybus 514, clear takeoff runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Clear to takeoff runway 10, TP 5514. 5514, airborne at 27, contact Salvador Departure Frequency 119.8. 1882, bye-bye. Echo Delta, autorizado táxi, reporte para ingresso pista no 7. Salvador, bom dia, voo no 605. Final, baixar o trabalho. 605, autorizado pouso pistão no 0, vento 00 graus, 13 nós. Delivery, pouso 605. Já de ingresso, reporte pronto, Mike Eco Delta. Eco Delta, pode passar a aeronave curta final, só autorizar a decolagem pista 17, vento 090 graus, 09, já tem para estrelas de turbulência. Quanto espera pronto o total? Total 9911, alinha e mantém pista 0. Alinha e mantém, total? No 605, no solo 30, libere pista pela direita, solo 121 no decimal 9. 209, 605. Então 99 o Luno, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento uma centena, Luno 3 nós. Autorizado a decolagem total, 99. Vai que a Codelta decolado aos 31 no controle, 119, decima 8 até o regresso. 198 até o regresso, vai que a Codelta. Sideral 9970, aproxima ponte Pensão 10, próximo. Eu devo esperar dando 0, Sideral 9970. Então 991, decolado 33, controle 19.8, boa viagem. 1998, total. Oi, Salvador, bom dia, 103.63, passando externo, baixando travando. 3663, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus no 09. Gente, pouso no 090, posso pôr 09 da TAM ali, mas tem pistão 0. Ali aí, mantém pistão 10, Sideral. Thank you. 9970, decimal 237, controle 119, decimal 8. 1981, bom dia, será o 9970. Esperando 0 325, a linha de cola, pistão no 0, vento 090 graus, 3 nós. A linha de cola, pista 10, 6285. Salvador, bom dia, 3259, está na final da 1-0, Bahia, vai ser bom. 359, continua a aproximação, agora de pista livre. Corta. Baixada travado, confirme? Afirmo. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 12 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 3259. Canal 625, vinculado aos 42, controle 119, decimal 8. 79, 8, Baixada 6, 2, 25, obrigado, bom trabalho.